Portal do Arrocha. Falando de amor. E essa o Brasil inteiro conhece. Quem sabe canta comigo. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos ex. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos, pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos é a cura dos apaixonados que estão com orgulho feridos, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Essa música é especialmente pra você. Estamos juntos. Coladinho, coladinho. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos ex. Quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos, pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos é a cura dos apaixonados, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Remédio pra desprezo é cama, pra todo casal que mal resolvidos é a cura dos apaixonados que estão com orgulho feridos, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Essa galera tá apaixonada demais. Alô, Sapucaia, Santo Antônio de Jesus, obrigado pelo carinho.